Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 14 de agosto, em primeira discussão, projeto do deputado Átila Nunes, do PSL, que torna obrigatória a notificação de atendimento médico de casos de acidentes com instrumentos contundentes, perfurantes ou com armas de fogo. O aviso deverá ser feito pelas unidades de saúde aos órgãos de segurança em até uma hora após o registro no prontuário médico. Reportagem Ronaldo Ribeiro.